Fera no baile lotado, fraco. Ele e Mike ligado, fraco. Não representa de fato, fraco. Se eu deixo o polegar pra baixo, Fera no baile lotado, fraco. Ele e Mike ligado, fraco. Não representa de fato, fraco. Você eu deixo o polegar pra baixo. Fraco, paga de pesado, chape enche o saco. Fraco, perde a linha fácil, se pegar com macho. Faz academia ainda é fraco. Vacilão, sai pra arrumar confusão. Mó pegação, valentão com valentão. Aí não, né? Várias delas na disposição, na segunda intenção, entrando no clima do som. Ela tá à procura de um par, tá deixando o olho a falar. Vem pra cá. Quer trocar chiclete pra começar? É só colar, só chama ela pra dançar. Ela quer muito mais que um amigo, ela quer muito mais que mexer o ombrinho. Quer curtir a balada juntinho, ela tá na pegada e ele de vacilo. Tá com deselegância no baile, então curte sua brisa, mas não estraga a vibe. E se não aguenta, vai devagar na viagem. Aí fraco é do verde, mas não é espinafre. Fraco, Fera no baile lotado, fraco. Ele e Mike ligado, fraco. Não representa de fato, fraco. Se eu deixo o polegar pra baixo, Fera no baile lotado, fraco. Ele e Mike ligado, fraco. Não representa de fato, fraco. Se eu deixo o polegar pra baixo, aí trago hasta la vista. Cê vai pro ringue que eu vou pra pista, pra sentir a vibe, curtir com moleque smile. Aí trago hasta la vista. Cê vai pro ringue que eu vou pra pista, pra sentir a vibe, curtir com moleque smile. Vai vendo, fraco, não é panela, mas se ficar abaixo da média, já era, tá fora da festa, mais preza. Fraco não cola, no comando é só fera, que toca o que você quer ouvir. DJ que não deixa o clima cair, é, o clima cair. Pra agitar um bom MC, só chegar meninas VIP. Aí, ela mexe, vira inspiração de um mestre de cerimônia com o mic na mão. Que representa e não fraqueja na missão. Faz a improvisação, faz mover a multidão. Um bom som pra bombar a pista, mãos pro ar pra passar energia. Um bom drink pra te deixar no clima, alto nível, degrau acima. Isso me inspira, pira, e você tá ligado. A coreografia quando tem fraco no palco, na sintonia, todos com as mãos pro alto. No pitch da batida e o polegar pra baixo, fraco. Fera no baile lotado, fraco. Ele e Mike ligado, fraco. Não representa de fato, fraco. Se eu deixo o polegar pra baixo, Fera no baile lotado, fraco. Ele e Mike ligado, fraco. Não representa de fato, fraco. Você eu deixo o polegar pra baixo. Aí fraco, hasta la vista. Cê vai pro ringue que